juro-te, ó Senhor, em tua luz, que eu pregue a verdade em cada cruz. Em tempos difíceis, que eu não me cale com toda a longanimidade, que eu não me abale. A coroa da justiça tu me darás quando o dia chegar, ó meu rei, tu estarás. Na luta eu combati, a fé guardei, teu amor me sustenta, sempre eu confiarei. Eu sigo meu coração firme, pois em ti eu encontro a paz que não exprime. Mesmo que me abandonem, eu não temerei. O Senhor é meu abrigo, sempre eu confiarei. A coroa da justiça tu me darás quando o dia chegar, ó meu rei, tu estarás. Na luta eu combati, a fé guardei, teu amor me sustenta, sempre eu confiarei. Livra-me, Senhor, de toda maldade, fortalece minha alma com tua verdade. Na obra do Evangelho eu vou perseverar com coragem e fé, sempre vou proclamar. A coroa da justiça tu me darás quando o dia chegar, estarás. Na luta eu combati, a fé guardei, teu amor me sustenta, sempre eu confiarei. Português e worship, é com Civitar Piano, 70 BPM.